sobre estar no centro da vontade de Deus, a Bíblia nos ensina em Provérbios 19, 21. Muitos são os planos no coração do homem, mas prevalece a vontade do Senhor. Nós precisamos buscar urgentemente e intimamente estar no centro da vontade de Deus. Santo Agostinho nos afirma: ama a Deus e faze o que quiseres. O beato Henrique Suso vai dizer: prefiro ser um verme na terra em conformidade com a vontade de Deus do que ser um anjo no céu em conformidade somente com a minha vontade. Nós precisamos buscar, como eu disse, de forma urgente e íntima, estar no centro da vontade de Deus. Aprender com a Virgem Maria a dizer faça-se e não somente sim. Há uma diferença muito grande em dizer sim e dizer faça-se. Amor à Imaculada, sempre.